amor que estou orando para ver Jesus salvar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem é salvo sente que Jesus aqui está, com as mãos estendidas cheias de bênção. Mas de repente o moço apareceu com umas cordas nas mãos pra lhe ajudar. Creio que a lei foi providência de Deus. Desceu as cordas, Jeremias saiu fora. Quem é salvo chora. Fiquei sabendo.